Panorama Agrícola para 28 de maio de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quarta-feira, 28 de maio, Lua Nova. Na mesa de som, contamos com o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem entra na chuva é para se molhar. Na entrevista do programa, você confere cadastro ambiental rural, capacitações para orientar o produtor. Fique ainda com segurança alimentar, tema do Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos, que começa hoje. Dica do dia. Incentive o seu filho a comer de forma saudável. Explique por que isso é necessário para o seu bem-estar agora e no futuro. Às vezes é necessário ser criativo e brincar com os filhos para que eles passem a gostar de frutas, verduras e legumes. Ovos, carnes e cereais também são importantes. É hora das notícias. Produtores rurais estão cada vez mais conectados na internet, informa a sexta pesquisa comportamental e hábitos de mídia do produtor rural brasileiro. O levantamento ouviu mais de 2.500 pessoas, de forma presencial, produtores rurais de todo o país das principais atividades agropecuárias. E o uso da internet saltou de 30%, índice verificado no levantamento anterior de 2010, para 39% em 2014, ultrapassando a leitura de jornais e de revistas, sejam segmentadas no agronegócio ou de interesse geral. De cada 10 produtores, 4 usam a internet. E o avanço da internet no campo é espelho do que já se constatou nas cidades. Justamente pela sua natureza ágil, é que a internet vem ganhando terreno frente aos veículos impressos, segundo essa pesquisa de comportamento e hábitos de mídia entre os produtores rurais aqui do Brasil. Assinado um convênio entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o SESI, Serviço Nacional da Indústria, para qualificar merendeiras e gestores de escolas públicas. Essa capacitação será feita por meio do programa Cozinha Brasil do SESI, que desde 2005 promove educação alimentar e combate ao desperdício de alimentos. A ideia também é colocar o pescado na alimentação, fomentar o consumo de peixes. Essas atividades desse convênio do Ministério com o SESI vão beneficiar regiões metropolitanas, inclusive a região de Florianópolis. Confira a entrevista de hoje. Voltamos a falar aqui no Panorama Agrícola sobre o cadastro ambiental rural, algo que preocupa o produtor, o agricultor em Santa Catarina. Na entrevista de hoje, esclarecemos alguns pontos com o diretor de extensão rural da EPAGRE, Dietmar Zimmer. A EPAGRE, como parte, estrutura integrante do governo do estado, né, ela está envolvida no processo de preparar pessoas que vão dar suporte a treinamentos daquelas pessoas que vão atender os agricultores, né, nos diversos municípios do estado. Ou seja, nós vamos ter uma equipe técnica atuando na qualificação de profissionais de outras pessoas, técnicos ou não, que vão estar ajudando de fato o produtor ao preenchimento do CAR. E além disso, ajudando também lá nos municípios na mobilização e na, vamos assim dizer, na articulação e preparação dessas pessoas. Então é um papel nesse momento muito mais de articulação e de preparação, de orientação naturalmente, para que a gente tenha segurança no momento, para que principalmente o produtor tenha segurança na elaboração do cadastro. Quer dizer, que a informação seja clara, seja precisa, que ele não tenha dúvidas com relação ao papel do cadastro, as implicações que isso vai trazer do ponto de vista legal para ele, e também os benefícios que ele e a propriedade vão ter a partir da elaboração do cadastro. Esse treinamento, essa capacitação de multiplicadores já tem data para ocorrer? Esse processo ele já iniciou, nós já realizamos 4 capacitações no estado e o processo em algumas regiões inclusive já está ocorrendo, já estão ocorrendo alguns treinamentos, mas o governo federal ele apenas no dia 5, se não me falha a memória, é que ele promulgou o decreto federal regulamentando o CAR. Então, a partir disso, aqui no estado já tem um grupo de trabalho finalizando o decreto estadual e a instrução normativa que vão definir as regras do jogo para o estado de Santa Catarina. Então, nós vamos estar fazendo uma reciclagem de um grupo de profissionais que participou dessa primeira etapa para qualificá-los, tirar dúvidas, né, que isso deve estar programado para acontecer na primeira semana de junho, e na sequência esse processo daí ele é deflagrado por todo o estado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o diretor de extensão rural da IPAGRE, Dietmar Zimmert, sobre o cadastro ambiental rural. A IPAGRE, então, mobilizando, articulando o agricultor e o produtor para repassar orientações. As capacitações que o governo do estado está realizando a partir das secretarias de desenvolvimento regional orientadas pela IPAGRE e também pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável acontecem agora no mês de junho. A primeira delas, de 2 a 5 de junho, em Videira. Depois, no dia 9 de junho, em Seara e Canoinhas. No dia 10 de junho, em São Lourenço do Oeste e Joaçaba. E no dia 11 de junho, em Joaçaba. Como já informado, algumas dessas capacitações estão ocorrendo e ocorreram durante o mês de maio também. Por exemplo, esta semana houve treinamento para multiplicadores do Cadastro Ambiental Rural na segunda-feira em Criciúma e amanhã, dia 29, ocorre esse treinamento em Taió, no Alto Vale do Itajaí. Panorama Agrícola recebe hoje Zenório Piana, que é engenheiro agrônomo aqui na IPAGRE. Está ajudando a coordenar o 8º Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos, que acontece de 28 a 30 deste mês de maio, aqui no auditório da Fiesc. Segurança alimentar é um dos assuntos, é isso, Piana? Exatamente, Mauro. Esse é o assunto central do nosso congresso. Ele visa justamente a questão da segurança alimentar e também a responsabilidade profissional do engenheiro agrônomo. A relação entre uma coisa e outra. Então, exatamente. A rastreabilidade dos produtos entra nisso? Entra, é uma das palestras importantes que nós vamos ter. O evento ele inicia no dia 28, que é uma quarta-feira, com a solenidade, com a palestra magna, a conferência magna de abertura pelo governador do estado, Raimundo Colombo. Nós teremos também na sexta-feira, no encerramento dos trabalhos do Congresso, a presença aqui do ministro da Agricultura, que se fará presente aqui em Florianópolis, o ministro Nery Geller, que fará a sua palestra de encerramento com o título de A Produção e Demanda Brasileira e Mundial de Alimentos Seguros do Século XXI. Porque um dos grandes problemas é termos alimentos seguros, saudáveis, né, para que também tenhamos uma boa saúde. Bem, Zenório Piana, e como a IPAGRE tem trabalhado esse tema, alimento seguro? Nós temos, os nossos engenheiros agrônomos, no trabalho de extensão rural, na pesquisa, nós temos nos empenhado muito na questão da produção de alimentos mais seguros. Trabalhando dentro da rastreabilidade dos alimentos, trabalhando também na questão da produção integrada, que prevê a redução do uso de agrotóxicos, aplicação no momento adequado, né, com redução de custos, mas principalmente com a produção de alimentos mais saudáveis. O alimento seguro, bom para o produtor e para o consumidor. Perfeito. Se nós aplicarmos menos agrotóxicos no momento certo, nós teremos um agricultor com mais saúde, porque ele estará menos exposto às condições adversas, né, que são dos agrotóxicos, e teremos também na mesa de todo consumidor um alimento mais saudável. Ok, conversamos então com Zenório Piana, engenheiro agrônomo da IPAGRE, sobre esse Congresso Estadual dos Engenheiros Agrônomos de 28 a 30 de maio, aqui em Florianópolis, no auditório da Fiesc. É, exatamente. Alguma informação mais a destacar, Zé Maria? Muito obrigado, Mauro, pelo esse espaço que a IPAG nos oferece. E a IPAG está colaborando também com a inscrição de vários colegas nesse evento, prestigiando um evento que é importante não só para a categoria de engenheiros agrônomos, mas para toda a sociedade catarinense. Muito obrigado. Reforçando então, esse Congresso de Engenheiros Agrônomos começa hoje à noite na Fiesc em Florianópolis e vai até sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.